vazia, sem sentido, sem o rumo, sozinha vaguei. Mas a mão que na cruz foi cravada me tocou, nova vida. Cruz.